Delta-235 autorizado, final INS X-Ray, pista 1 a 0, reporte, estabilizar no localizador. Quarto X-Ray, Quarto X-Ray. 98 no 0, desça via para 2000 pés. Via 2000 pés, via 98 no 0. Localizador, 62224. Senhor 6224, chame a torre de Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Boa noite, cenário 6224, uma milha de cenário. Cenário 6224, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento no 50 graus, 03 nós. Pouso na 10-6224. Boa noite, Gol no 888, acione identificação, foi pro de Bonf. Vai interceptar a chegada a Bonf, QNH no 0 no meio, desça para 4000 pés. Boa noite, Guna 246, acione identificação, para o que eu vi chegada bom, para o nível 050, QNH 10 no meio. Azul 2781, autorizado no quadro 3, chame táxi. Azul 2781. Xunema 224, solo 39, libera direita, solo no 211. Libera direita, 211, graças, boa noite. Estabilizou 4235 azul. Eu 4235, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Graças. Torre Salvador, voo 970, boa noite para. Boa noite, voo 1970, acione identificação, dessa vez chegada Mari para o nível 050, QNH 10 no 6. Pode baixar, viu, gol 1170. Aguarde, para o sequenciamento manter a chegada, gol 1170. Manter. Rio 98-10, autorizado o final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Que autorizado o final do ILS, sim, é estabilizado. Rio 98-10. 1888, desça via para 2000 pés, o QNH 10 no meio. Para 2000, 10 no meio, 246, desça via para 4000 pés, o QNH 10 no meio. Zero vento no meio, 0 grau, 7 nós. Vindo via ponto 4235 azul. Sete, 4 horas, alterna Salvador, para passagem ao Airbus da Avianca, após livre táxi até o ponto de espera, parte 1 Inter, quando lá a torre 118, decimal 95, hoje chama 06, bom voo. Aciona 06 agora, vai dar passagem à Avianca, chama 20, quando lá 28, quando lá Estabilizado Rio 981 no 10. Rio 981 no 0, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 981 no 0. 211. Chama 211. Obrigado, até daqui a pouco. Porte estabilizado no localizador. Fala azul 4235. Azul 4235, boa noite. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, azul 4235. Encontrei embaixada travada. E o 9815, corrigindo, 9810, boa noite, continue a aproximação. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus, 629. Autorizado o pouso para o Rio 9810, siga. Azul 4980, boa noite, uniforme, confere, copia 350 para Recife. Autorizado, 350 para Recife, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, Jamuaru. Peltas 1197, conforme rota. 5156 no transponder, controle 1208. Confio para controle, Salvador. Informaria o controle. Obrigado. Usa para 2209. 2209, 1204. Encontra. Sente no 01 do Pátio 1, chame pronto. No 888 é o controle? Afirmo. Afirmo, vou no 888. Voo 1970 após etapa, disso para 2000 pés, general no 0 no meio. Após etapa, pés, no 0 no meio, voo 1970. O 2781 está pronto? Afirmo. Ali mantém pistão no 0? Ali mantém. E o 9810, solo 49, libera a direita, solo no 211. 211, libera a direita. Salvo. E o 9810, boa noite, Alfa Kilo, Paz 3, quando lá tem seu sinalizador. Europa 084 right, copy. Here in Madrid, flight level 370, take off 10, left 30, Puka de Patri Aru, transition via Upper Zulu 17 until flight venue route, Coke 5151, Salvador de Patri 120.8. Via Upper Zulu 17, left turn, Puka de Patri, Aru transition. E Salvador de Patri 120.8. Ana 78, boa noite. Acione identificação na proa de TAP, desça para o nível 050, QNH 10 no meio. Luna 888, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95, chuva leve, gol no 888. 295, obrigado. Gate 1, mano. Mantenha presente pro limite ao localizador, desça para 3.000 pés. Mantendo presente pro limite localizador, descendo para 3.000, gol no 24. Pouso autorizado no 888, vento no 60, grau 59. Bono 246, desça para 2.000 pés. 10, Bono 246. Bruno 246, curva esquerda, Bruno 45, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Bruno 170, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, Bruno 170. Meia 313 tem 144 a bordo, 5 horas e meia de autonomia, alterna Galeão. Livre Pax, até o posto de Ferrovia Índia, quando lá torre 118 decimal 95, azul, chão na 0, no meia, por voo. 1895, via Índia, obrigado, uma boa noite. O azul 490, após a passagem do Airbus da Avianca Calda, autorizado puxo no 01, chame táxi. Obrigado. Chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, boa. Boa tarde, Juliette, 1-8-0, baixou aí, tá bom? Afirmativo, 1-9-0. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-6-0, grau 7-9, 1-9-0. Ele pouso 1-0, voo 1-9-0. Elefa 2781. C3 anos 78 após etapa e desça, veio chegada para 2, meu pai, que negava no 0 ou no 6. Após etapa, boa noite, gol 1-2-4-6. Gol 1-2-4-6, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 2-4-6. Para o nível 050, QNH 10 no meio. Obrigado, para o ditap 1970. Então, 3305, boa noite. Alfa, informação em curso, aguarde 330 para Recife. Recife será Alfa, na escuta 330. 1170, solo 57, libera a direita, solo no 211. 211, bom, 1170. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0, graus 0 com 58 a bordo, 3h40 a perna, Matheus. Livre táxi até o ponto de espera, via intercondular, torre 118.95, ajustando a 0 no meio, bom voo, o azul 4920. Espera, 3h40, 4, 9, 0, boa. O gol 1-8 após a passagem do Airbus da Europa, Juliette, portão 04. Após o Aero Europa, o portão 04, 182. Gol 1-970, chega a retaguarda da aeronave da companhia, portão 02. 2970. Só 3305 via? Via. Autorizado Recife, 35330, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamaru, via rota do plano de voo. 5165 no transponder, controle 120, decimal 8. Recife 330, conforme, esquerda posse, decola da pista 10, Puca, Jamaru, 5165, 208. Cotejamento correto, no portão 05, chame pronto, tá 3305. Bora pronto, 3305. Boa noite, voo no 246, tá livrando para o Pátio no circuito. Bora 246, boa noite, Alfa Juliette, remoto no 2 do Pátio 1. Alfa Juliette, remoto 1 no 2, Pátio 1, boa 246. Azul 4980, na escuta? Na escuta. Pronto para decolagem? Atendo. Ali mantém pistão no zero? Mantém, 4980. Europa 084, holding point number 10. Europa 084, mantém position. Europa 084. Sonia 613, decolar 03, controle no 208. 208, obrigado, boa noite. Sonia 613, boa noite, Sonia 613, boa noite. Boa noite, Sonia 613, contato radar, para o nível 360, saída da L. Afirmativo, 2 abaixo. Autorizado Leda, Oxenia 63, 1 a 3. Afirmativo, Leda, para 63, 1 a 3. Bruno 970, após etapa, desce a ver para 2 mil pés, QNH 1 a 0, 1 a 6. Após etapa, 2 a 0, 1 a 6, 1 a 6, 1 a 6. Quatro nove oito zero, livre decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus, 79. Iniciando azul, 4980. Estabilizado no ILS, avisou ao convite 3178. 3178, chame a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 95, boa noite. Boa noite. 9970, autorizado final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, por causa da luz. Estamos autorizando de reporte, da posição 4 em cima, bate 3 para a posição 2 chega, bate 3. Tem, o reboque é do pátio 3 para o pátio 3, confere? Positivo, de uma posição para outra. Tem que autorizar o reporte quando termina. Ok, obrigado. Boa noite, azul 5001, paciente da Alfa. Posição número 9, pronto para 4. Na posição 09, cópia para Guarulhos, autorizado 360. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da Eule da Motiva. Lopes 1-0, Tabaté, conforme rota. 5167 no transponder, controle 1208. 208. 208, azul 4980, obrigado, tchau. Boa noite, Bruno 723, aciona a identificação dessa via chegada a bombe para 4 mil pés, QNH 10 no meio. Dia bombe para 4 mil, 1073. Salvador, boa noite, Azul 4980. 4980, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, saí da PUCA. Subindo 350 na PUCA, Azul 4980. O nome é 3-1-3, foi pro Edmótico. Vou direto do Mótico, a 3-1-3. O 2781, chama o centro Recife, 1-2-8-8, alterne 1-3-5-3. 8-8-3-5-3, obrigado, Azul 2781. Eu vou. Europa 084, line up and wait, runway 10. Três 178, solo aos 06, controle no 208. 208, desculpe, no 211, no solo. Ué, 201. Alô, Salvador, uma boa noite, da 3178, livrou. Então, 3178, boa noite, chamante da Juliette. Vai chamar da Juliette, 3178. Europa 084, clear to take off from runway 10, wind 190 degrees 7 knots. Até o ponto espera via Índia, quando a torre 1.8.95 ajustou no 0 no 6, Alfa Índia no ponto espera a torre. Alfa Índia, ponto espera a torre, no 0 no 6, lá 2.95, uma boa. Boa noite. São 3.178 após a passagem do Airbus da companhia, a ingresso Juliette, remoto 1.4.41. Ok, então, após a da companhia, procede para a remota 1-4-3-1-7-2. Boa noite, Rio 5972, acione a identificação. Dessa vez chegada bom para o nível, para 4 mil pés, o Kenegal no 0 no meio, Rio 5972. Controle Gol 970, estabilizado, localizador. 1970, chama a torre Salvador em 1-8.95. 895 agora, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 1723. Desça via para 2 mil pés, autorizado final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Salvador Departure, boa tarde, Europa 084, up to 370 Pouca de Panza. Boa noite, Europa 084, radar content climb to flight level 370, Pouca departure, Europa 084. Pouca departure up to 370, Europa 084. Repouso, gol no nosso zero. Salvador, Sena 3305, faça a posição, espera Azul 4980, chama centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545-2085, azul 4980, obrigado, tchau. Tchau, bom voo. Renan é 3-1-3, chama centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. Afirmativo. Obrigado. Rio 5972 é o controle. Então, velocidade boa? Inicialmente, afirmativo. Rio 5972, velocidade a critério. O tráfego precede 1-7 milhas à sua frente. Muito obrigado. No 970, solo ao 1-3, libere a direita, solo no 2-1-1. 2-1-1, obrigado. Salvador, gol, 1-970, boa noite. Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07. Salvador, boa noite, Oceania, linha 224, informação alfa, autorização Aracaju. Telemia 224, boa noite, alfa confere, Paracaju 190 autorizado, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Conde, acione 0260 no transponder, controle 1208. Quatro da hoje está autorizado para Aracaju no nível 190, decola da pista 11ª, curva esquerda, saída Conde 0260, transponder 1208, controle Salvador, Oceania 224. Telemia 224, cotejamento correto, no portão 03 do FAT 1, no chame pronto. Semana próxima, 6200. Supercacionamento azul 5001. No 09 autorizado, chame tá. Chame. Azul, 5001, onde é a saída pronta? Confirme a rota. Depende do nível. Se for abaixo de 190, inclusive 90, sai da Cone. Se for acima, sai da Buca Jamaru. Decolou 06, controle no 208. 208, boa. Boa noite, 3305, 1200. Boa noite, 3305, contato radar, suba para o nível 330 na saída PUCA. 330 na PUCA, 330. E o 5972 lista para 2000 pés. 084, contact Recife Sentry, 125.45, if enable 126.85. Roger, Recife Sentry, 125.45, enable 126.85, Europa 084, obrigado, boa noite. Boa noite. Assumindo a contrato 118, descendo para 95, ajuste 10, 16, bom dia. Ponte Fera, vai chamar 895, obrigado, né? Boa noite. Observe o Bong da Gol parceiro no portão 07 agora. Ah, só. Ok, e o 5972 autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. O 723, boa noite, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, o vento 180 graus, 629. Ah, passou, já, 737-800, o Rio 5972, terá condição de efetuar a aproximação? Enter. escuta do Rio? Afirmo, confirme, o Rio 5973 do Galhão? Rio 9810 para Guarulhos, só para informar, por favor, a subida prevista. Rio 9810, já temos a saída aqui, o senhor já copia para Guarulhos? Confirme? Copio. Gente, tá Guarulhos 340 autorizado, decola da pistão na zero, curva à direita, saída da Euleda Mótiva, no peso 1-0, Taubaté, conforme rota. 5175 no transponder, controle 1208. Rio e 1, ponto de espera da 1-0, pronto, desocora na curva. Rio 5-0-0, não sei se manter ponto de espera. Mótiva, no transponder 5175. Rio 9810, informo que a saída da Euleda Mótiva e o controle opere 1208. 5175 confere. E a rota é o peso 1-0 também. Ok, saída da Euleda Mótiva, transponder 5175, controle 1208. Cortejamento correto no passo 3, caminho pronto, Rio 9810. Estimada pronto, Rio. Salva 2198, decimal 95. 295. Eu teria condições de agilizar as manobras para decolar 5 autorizado pela torre? Com certeza. Ali no hotel, agilizando as manobras 5001. Lima, tem 5001. E o 5972, não escuta? Passei, travado. E o 5972, continue a aproximação, aguardando apenas a rolagem do Embraer da Azul. Formarei pista livre. 255-285, boa. Boa. Gol no 723, solo 21, libera a direita, solo no 211, agiliza as manobras, por gentileza. Agiliza, certo. Vocês liberam na Golf ou na Fox? Golf, Golf, Golf. Sim. Faz o 5001 no livre decolagem de pista 1-0, vento no 70 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem de pista 5001, azul. Boa noite, 723. Fila agora, parte 3, quando lá vem seu sinalizador, boa noite. Fila, parte 3, boa noite, 723. O 5001 decola aos 25, chame agora o controle no 20 decimal 8. 208, azul 4561. Informação. O senhor está solicitando reboque? Positivo. Cadê a posição? Só confirme a matrícula. Material. Cadê a posição? Vou tocar de posição. Mais três mesmo. Posição 2 e 5. Gente, eu só não copiei a aeronave. Ok. Ok, e o azul Papatango Mike? É o azul Papatango Mike, o senhor vai só modificar a posição do 43 para o 43 mesmo. Fique atento ao Boeing da Gol ingressando no 43 agora, ele vai para a posição 3 Lima. Ah, mantenha a posição, eu acabei de receber a informação, temos outro tráfego para o 43. Mantenha a informação e aguarde novas instruções. O Papatango Mike da Azul. Para o pushback, acionamento, acionamento 224, no 3. Autorizado, acionamento 224, no 03, tá? Chama lá. Alô, Salvador, boa noite, Rio 5972, Rio 5972. Boa noite, Rio 5972, quilo agora faz 3, quando lá tem seu sinalizador. Vamos fazer até o sinalizador, 5972. Ô, Alô, 9723, qual foi a posição? 3 Lima tá aqui no sistema. 3 Lima, Acionando 6224, acionou 96 agora, 12:10, alternativa Salvador para o taxi. Livre táxi até o ponto de espera via ainda, quando lá torre. 118 decimal 95, ajuste no 0, no 5, por favor. 18:95 na Índia e o 6224, seguindo. O Azul, Papa Tango, Mike, na escuta do solo Salvador? É, do solo, pode ser. Está autorizado o início do reboque, reporte quando termina. Positivo. É o 5, não? A linha é qual, não é 2-4. No 868, autorizado o sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. X-Ray, agora estabilizado no localizador, gol no 868. Azul 5001, nós chamamos centro Recife, em 133, decimal 25, alterne, 125, decimal 1. 3325, 125, 1, 5001, azul, grátis. Controle Salvador, CNM 612 com a Alfa. CNM 612, acione a identificação na proa de TAP, desça até o nível 050, após prossiga via para 2000 pés, o QNH 1 no 0 no 5. TAP 50, após 2000 pés, 1 no 5, 612. Chinama 224, decola aos 33, controle no 208. 208, mais. Patrônio, boa noite, Chinama 624. Boa noite, Chinama 224, contato radar, suba para nível 190, saída Conde. 190 na Conde. Afião? Afirma. Autorizado Maceió 350, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, pelo peso 1-7, conforme a rota do plano de voo. 5-1-7-7 no trânsito.